Dói em mim saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Quem dera pudesse a dor que entristece fazer compreender os fracos de alma. A vida é bela, só nos resta viver. A vida é bela, só nos resta viver. Que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Só nos resta viver.